eles sabem que são animador de baile. Talento até que cai, mas a dispo não cai do céu. Tudo que peço se cale, pelo menos pense antes que fale. Se só pensa com o falo, é porque quer soltar o anel. Dar prazer é bom tipo receber. Só depois que ela molhar, vai pensar em meter. Sempre. Isso é o papai ensinando a vocês. Quem ensinou? A mamãe, a tal da minha ex. Eu já fui calor, mano. No frio, só tinha calor, mano. Me viram e cuspiram desaforo, mano. Cês riram agora, engolem seco longe. Enquanto elas choram, sabe por onde? Secos e molhados, são secos e molhadas. Esse flow latino-americano, cê para, olha pra minha cara. Vejo o tiro, dispara e vara. As paredes que eles puseram, revolução sem Che Guevara. Secas e molhadas, novas e baianas. Sou cachorro brasileiro, latinas americanas. Cão da revolução, muito mais que Che Guevara. Ela olha meu culhão e já fala Che Guevara. Ser tilelê é muito mais bacana. Público de rap cana, público de rap cana. Chegam perto de você, de acordo com a sua fama, ou de acordo com a sua grana, ou de acordo com as suas gramas. Cê tem marra, se amarra na onda do carro. Nós passa de moto e te joga no barro. Claro que eu peço antes do sarro e ela acha mara. Cês falam de tênis caro, quer cuspir, se afoga no próprio catarro. Eu sou um playboy do corre cabuloso. Olha o meu dry ice como é cheiroso. É tarde, já clarei. E gata, vamos de Uber, melhor que a moto doreia. Menino de playboy, aqui é outra lei. Dói, matei o seu sensei, minha cabeça que ficou dodói. Tudo que ela vê, destrói. Foi mal, a culpa é do Gifone. Sim, ele que mandou o instrumental. Vocês são só instrumental, mas não vou pôr na horta. Se cresce erva daninha, minha mina corta. Se brota ideia torta, o problema é a semente. Ela te corta porque sabe que semente. Pode saber que é os bichos da goiaba, balança que as frutas cai. Pode saber que é os bichos da goiaba, se tem medo de cair, então por que subiu no pé? Pode saber que é os bichos da goiaba, balança que as frutas cai.